Dispatch your aircraft up. Tango Libre pouso. Tango. Falou 04, Livre Taxi Parte 4. Solo Salvador Azul 4463. Azul 4463, Ilhéus, Bangkok. Ciente da Oscar, pronto pra cota. Confirmando, Ilhéus tá abaixo dos mínimos. Raposo visual, vou só confirmar as condições atuais e retorno Azul 4463. Ah, positivo, desculpa, tinha entendido. Para a cópia, a gente está pedindo informação Oscar e temos aqui o metade de Léus das 1400. Vamos checar aqui o das 1500 então. Das 1400 estava constando Léus acima dos mínimos com 3 mil de teto e 8 mil de visibilidade. 4463, solo. Prossiga. Então, as condições presentes no momento em Ilhéus é 3.000 de visibilidade com 2.500 de teto de chuva leve. Ok, então vamos aguardar as melhorias. Apenas para curiosidade, qual seria a subida prevista? Saída da Euleda, após direto. Da Euleda, então aguardaremos as melhorias. Muito obrigado. Quatro, Maceió, autorizado 370, é colapso do no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi, controle 120.8, aciona 5073. Tá correto, só confirmando. Sai da Puca, transição Zumbi. Ou Puca já no Zumbi, porque... Salvador, bom dia. Vou 1962. Bom dia, 1962, é parte externa. Reportarei. Externo, vou 1962. Sente, check-train, ele pouso na 1-0, vento 1-0-0, graus 1-3-9, altímetro 1-0-1-2. Sente, vou 7462. Corrigindo, 1962. Paraneve, e a... 213, portão 4, flashback, assinamento. Assinamento 213, autorizado, puxa, contáxi. Valeu, táxi, 213. Solo 962, solo 15, livra direita, solo 121, decimal 9. Boa, Alisson, pode ir. Salvador, bom dia, 3804. Bom dia, 3804, continue a aproximação, aguarde pista livre. Boa, 962, Libran. 62, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 962. Cono 864, autorizado, puxa, porta para o táxi. Tráfego do Salvador, boa tarde, o Xenê 6254, formação ótica. Xenê 6254, Rio de Janeiro 360, autorizado, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 119.8, aciona 5101. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, Upper Zulu no 0, fala com curva direita, perfil da Elza e da o código se responde a 1101, confirme a frequência de controle? 120.8, reporta pronto, puxa, né, 624. 1208, assistência, porta A para pushback, 6254, posição 01. E 5367, João Pessoa, 190 autorizado, cola pista no 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 120 decimal 8, aciona 5066, aguarda protegimento. O Xené 6213 do ponto. 6213, afirmativo, certo? Tá livre, táxi via Índia, ponte para 202-8895, negócio 902, confirma pro B. Temos 79 a bordo com uma autonomia de 3 horas e 46 minutos, altera Guarulhos. Livre, táxi via Índia, ponte para 202-8895, negócio 902, coxana 63-113. Índia 1895, ponte espera, muito obrigado, cara. Salvo, gol 962 para ingresso na Juliette. Autorizado ingresso, portão 09, gol 962. Portão 9, 962. 3804, reportante da Juliette. Juliette, 3804. TRIP-5367, cotejamento. Autorizado 90 para João Pessoa, Golfo 67, decolada 10, curva esquerda, na Puca, Caju, transponder 5066, TRIP-5367. Controle está em... quanto é o controle? 120.8, reporta push, TRIP-5367. 208. noite, vai reportar. Voz do 4463, solo. 463, prossiga. A informação que foi passada agora é que Ilhéus está 5 mil de visibilidade com 2 mil de teto, porém a situação é instável. É, fica a critério do senhor, ok? Ok, está 5 mil com 2 mil. E tem informação lá da chuva? Então, é chuva leve. Chuva leve no campo. Então, informação do rádio lá, se tem uma previsão, se essa chuva continua ou não, porque no nosso TAF aqui esse período vai até as 18 com essa chuva e visibilidade baixa. É isso, as condições são instáveis, não é? O TAM 3804, ingresso de Leste, portão 03. De Leste pro 03, 3804. Para o táxi, boa noite, 64, tá com 1903 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi via Índia, ponte imperador 102, 1895, 1902, corno 864. Via Índia, no ponte imperador 102, 1895. Obrigado, corno 864. Boa tarde. A linha decola da 1-0, vento 090 graus, cono 2-9. A linha decola da 1-0, vento Autorizado, puxa, portátil, 567. Quatro, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, boa noite, né, quatro. Meia dois, 1-3, decolado aos 2-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, 3-6-3, 1-2. Tive decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 3-9. Tive decolar da 1-0, boa noite, 64. Era da 1-0, 2, 8, 9, 5, negar 1-0, 1-2. Era 1-0, 9, 5, 12, 5. Salvador, muito boa tarde, tá 3144, estabilizado e LSX 6 da 190. Tá, 3144, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, 3144. Na 3144, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 2. Sente, livre pouso 10, 3144. Pouso 864, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa tarde, gol no 864. Faz o Airbus, ali mantém 5367. Solo 128, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3129, tá, 3144. Autorizado, decola pistão 0, curva à direita, saída da Eule da Ilhéus, controle 120, decimal 8, aciona 5065. Autorizado, 180, conforme, decola pista 10, curva à direita, no show da Eule da Ilhéus. 1208, controle 5065, transporte, 4463. Correto, é porta push, azul. Camarão. Alfa, 3144, boa. 3144, Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette 04, tá 3144. Decolando aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. 4 está autorizado, puxa, reporta para o táxi. Torre Salvador, boa tarde, tá 32 no meia, passou externo, tá enxergado, fica boa noite. Tá 32 no meia, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-2 nós, altímetro 1-0 no 2. Livre pouso na 1-0, tá 32, 1-6. Agora tá na 6254 com 9. 4 a bordo, temos autonomia de 3 horas 30, alternando barulho. Autorizado táxi Índia, ponto de espera 1-0-2-8-9-5, nível 1-0-1-2, fechando a 6254. 1-0-1-2 agora então, táxi Índia, ponto de espera 1-0-2-8-9-5. Confirma o voo. Sempre o plano chega normalmente 30 minutos antes do estimado. Então daqui a uns 10 minutos deverei ter a cópia, ok? Boa tarde, 6254, perdão, 0-0. Sente 6254, após o Airbus na curta final ali, mantenha no 0. Momo, Cogbo, após Lapa e após, depois Barreira. 216, solo aos 36, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, 9. Oi, passageiro do 2230, bom dia. Bom dia, 2230, reporte externo. Reporte externo. Quatro, linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 1-1-9. Decola de 1-0, Lúcio, 1-6-2-4. Tá 3-12 no meio, boa tarde, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Guarulhos, flight level 360, via upper, Zulu 16, after clock, Renew 0 right turn, dial departing, fly head leader, then breed position. Departure control 120, decimal 8, clock 516, correction, 5106. Bom voo. 308, obrigado, também. Clear pushback, será para o Tiver Patek. Patek, 162. Pode confirmar o vento, passarei? 090 com 12. 090 com 12, obrigado. Azul 4463. Prossiga. Ponte 8, pushback sonar. Autorizado, pushback sonar, porta 4463. Autorizado, sonar por fax, 4463. Zero, solo 41, no livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, vai chamar. solo, passarendo 2230, livrou na sua escuta. 2230, quilo, parte 3, 36, finalização. É quilo, PAD 3, atento à sinalização em solo. Vou passar 2230. Go 167, follow the azul via India, hold point 10 Kautauya, 118 small 95, Canadian 102. TV Índia, ponte esperador no 02895, Negão no 012, azul 4463. Obrigado, LS X-Ray, 76 no final. Boa tarde, 4076, reporte externo. Boa tarde, azul 4076. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-2-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso na 1-0, baixo o oitavo, ajustado no 0-1-2, azul 4-0-7-6. Bom dia, Brasília 360, autorizado. dia, peso Luno 7, decola pista no zero, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 120.8, aciona 5122. Reporte para o Pusco, 35447, protocolo. Sola Barreiras 200 autorizada. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Mon, Cogpo. Após forma outra, direto Lapa, direto Barreiras. Controle 120.8, aciona 5126. 463, a linha aí, mantenham no zero. Porta para o posto. Meia, solo 47, livre direita, solo 121, decimal 9. Grande, vai 19, vou fazer 7, meia, boa. Confirmando o pato que se encontra e destino para fora. Confirma a radial e dado de saída e a distância da localidade, o Mike ou o Eco Tango. Tem a 3, a linha decola da 1-0, vento 090 graus, 139. A linha. No 7, fora de buraquinho após prosseguir corredor forte. Grêmio para o norte. Controle 120.8, aciona 0133. Quer ouvir? 190 táxi, 2895, é que eu tô. Line up and maintain runway 10. Siga. Já tinha para o táxi. Decolado 50, controle 120, decimal 8, bom gol. 308, uma boa, 4463. Will maintain position for estimated 2 minutes due to departure of aircraft ahead of you. Roger, go 1-1-7. Tango, proceda. Tango, vento 120 graus, segundo 49, altímetro 012, reparte fora do solo. 167, clear for takeoff runway 10, wind 110 degrees with 14 knots. Clear for takeoff, go 1167. Tango, fora do solo 52, proa de buraquinho, evite sobrevoo da base aérea, controle 120.8, bom voo. Alô? Seven Airborne at Factory, departure 120.8, have a good flight. 208, bye bye. Sete autorizado, puxa, boa tarde. Solo Gol 867 para o táxi. POB 131. Autonomia 3 horas 45 minutos. Alterna Palmas. Autorizado táxi. Via Índia, Ponte Perdão no 02, 1895, Ningão no 012, voo no 867. Índia, Ponte Pera, 1895, 867. Gol 1867, próximo do ponto de espera da 1900. 1867, linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-3-9. A linha decola 1-0-1867.